Alfa Kilo, atenção ao sinalizador, parte 3, 5048. Que saída Arbor para o nível de voo 100. Arbor 100, quando possível solicite para passar para a Rádio Alfa 300 para. Ok. 4144, autorizado. Qual fim? Via Zulu. Correção, conforme a rota do plano. Nível 360, decola da pista 1-0. Após a decolagem, curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5144, controle 120.8. Caso 4144, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Subindo. Cruzado, tá 3895, chama táxi. Agora acione o código 01334. Salvador, boa tarde, gol no 556, decolou. No 556, aguarde. CNR 6200, se redução para aproximação. Reduzindo mais, o 6200. Controle Salvador, TAM 3604, informação Lima. TAM 3604, acendo identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 018. 050 Mário no 018, TAM 3604. Voo 1556, contato radar na decolagem, sua via saída da EL para o nível de voo 360. Da EL 360, pro de DEL, possível? Autorizado da EL, voo 1556. Certo. Controle possível ETAP para o TAM 3604. 3604, mantém a pista chegada. Mantém a chegada. Capatango, Romeo, Charlie, X-Ray, contato radar 35 milhas, oeste de Salvador, desça para 1.500 pés, o ajuste no 018, ingresse corredor Vera Cruz, reporte no através de Paris. Corredor Vera Cruz, o Romeo Charlie X-Ray, o ajuste 1.018, descendo para 1.500 pés. Corredor Charlie X-Ray segue corredor Vera Cruz, passando para o caixa prego ou direto Vera Cruz? Autorizado a ingressar direto Vera Cruz, o Romeo Charlie X-Ray. Passou o Serra, baixou e travou. Colchonar 6200. 6200, completo final do procedimento. Chame torre 118, decimal 9. 1895, bom dia pra Serra. 200, estabilizado, bom dia. Colchonar 6200, guarde, pista livre. Guardando pista livre. 4, confirme-se em condições de manter a presente velocidade até proximidade de Duna. Afirmativo, será? Tenha reporte para redução, TAM 3604. Reporterá. Olá, Salvador, boa tarde. Bom dia, é o TAM 3290. Olha, TAM 3290, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Reporterá, presidente. no 790, alinhar e manter após o Airbus Ocean Air. Mike Tango, está presente autorizado a proa 300, subindo para o nível 100. 300, passar 100, sente Mike Tango. Rádio, portão 02 está sendo liberado pelo Airbus da companhia da 3290, assim como o mesmo inicial táxi, está livre ingresso, Juliette, portão 02. Para o táxi 3895 com 198 a bordo, o alternado é com 4 horas de estacionamento. Do 4076, aciona a identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, o ajuste 1018. Desce, via Mari, até o 060 do 40. Papapá, Lima, Mike Tango, informa o tráfego, 11 horas, 7 milhas, rumo nordeste, cruzando 3 mil pés, em descida para 1.500 pés, um Papa Alfa 34. Paciente, agora na 1.50, porém já segurou o tráfego, passa 400 por linha lá em favor. Controle, já está junto, linha lá em cima, vai retornar. De uma forma, prossegue para Berrila, Guerra do Vontor, vai voltar. Ciente, Lima, Mike Tango, Barreiras, Alter. Decolado ao 02, chame o controle 1208. 08, boa. Controle, boa, boa na 790. Boa na 790, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA, passa o nível 370. PUCA 37. Papapá, Lima, Mike Tango, quando possível, ser estimado para pouso em Barreiras. 1794, confirmando a radial ideal para Barreiras. Radial ideal para a bolsa de centro da quadrada. Sou Lima, Mike Tango, autorizado a pro destino. Já está na pro destino, muito grato pela coordenação. Salvador, muito boa, 3895.0000. 3895, livre decolagem, 10, vento 130 graus, 099. Planeia decolagem 03895. Boa no alternado 13395, boa no 556. São 3604, desça para 4.000 pés, o ajuste 1098. 4.1098, então 3604. Salvador, Romeu, Charlie, X-Ray, passando, posição Veracruz. Gente, Papatango, Romeu, Charlie, X-Ray, ingresso no corredor Veracruz, reporte no através de Paris. Gente, reportando através de Paris, Romeu, Charlie, X-Ray. Papapá, Lima, Mike Tango, confirma o nível solicita. Gente, autorizada a subida para o nível de voo 125, Lima, Mike Tango, plano IFR cancelado aos 1504, se mantém a nível de voo 125. 125, Mike Tango, obrigado. Controle, uma boa tarde, 232, da Mike. Na 3216, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, o ajuste no 08. 108, 070, via Mari. Quando possível, está. Mantenha o perfil da chegada, então 32116, o número 4 na aproximação. Salvador, Romeu Charlie X-Ray, solicita, se possível, aproximação para a pista 17. Romeu Charlie X-Ray, está presente, autorizando a proa do CEASA. Romeu Charlie X-Ray, cumpriu o controle? Confirme a proa ideal. Proa ideal é a 085, Romeu Charlie X-Ray. Gente, 085, Romeu Charlie X-Ray. 3604, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 90, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, tá 3604. Trau Vitor Tango, autorizada a descida para 1500 pés, ajuste em Salvador 1018. 1500 pés, 1018, grave pela pista 7. Agora na 3295, contato radar na decolagem, via saída da EL, suba para o nível de voo 340. Da EL 340, tá 3895. A 240, você também pode voar, tá, para evitar formação em área. Azul 4076, autorizado desvio, reporte por término de desvio. Vai informar. Tá no céu, vai voar estado agora, azul 407. Azul 407, confirme sua velocidade indicada. 2255. Azul 407, reduz a velocidade para 2209. 2209, azul 407. Papatango, Romeu Charlie X-Ray, está presente, faça uma espera com curva à esquerda. Gente, Romeu Charlie X-Ray, espera com curva à esquerda, iniciando. Fala Salvador, eu vou no 864, presidente da Mike, autorização Maceió. Bom dia, boa tarde. Oi, boa noite, 864, Maceió, copio 350. Via 350. 864 Maceió, aprovado nível 350, via Pesolumo 7 até Orago. Após Orago, direto Maceió. Cola da 10, curva esquerda. Subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5155, controle 120, decimal 8. 350 autorizado, via Pesolumo 7, Orago, após DCT. Cola 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, Aracaju. 5155 é o transponder e controle 120.8, gol 1864. Azul 4076, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 015, seu limite é o localizador. Esquerda 015, limite é o localizador, azul 4076. Localizador pista Vita 3604. 3604, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 118, decimal 95. Gente, 3604, obrigado. Patango, Romeu, Charlie, X-Ray, informe, será necessário outro 360, devido à aeronave transporte de enfermo com prioridade. Iniciando novamente o 360, Romeu, Charlie, X-Ray. 4076, desça para 4000. 4.000 pés, 4.076. Controle de uma formaçãozinha exatamente sobre margem, de rio esquerda para o 3216. Então 3216, livre de desvios, reporte por término de desvios. A reportar. Bono 790, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. 3685, 2745. Secundária 12545. 2545. Rodão, rodão, bono 9, 62, informação. Mike. Bom, no 962, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, o ajuste 1009. 070-109-92. 3216, desça para o nível de voo 050. 0050-3216. Salvador, o azul 4144, puxa sua atenção. Confirmando o Xanai 62, ano 3, chamou copo? Não, o azul 4144 chamou pro puxa. Livre, portão 1, chame táxi azul 4144. 60, alterna 1288. Romeu Bravo Vitor Santos, confirme visual com a pista. Afirmativo, visual, Bravo Vitor Santos. Bravo Vitor Tango, chame a torre em 198, decimal 95. Bravo Vitor Tango, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, está autorizado a final da 17. E aguarde a autorização de pouso. Quem tirou o nosso site aguardando a autorização, Bravo Vitor Tango. Receptar o localizador, curve à direita na proa 110. Reduza a velocidade de trajeto 2009. Aqui à esquerda, 100, já está com 190, nós, outro 4076. Direita, curva com a proa 110, azul 407. Direita, 110, está estabilizando, azul 407. Desça para 4 mil pés, ajuste 1018. Feito livre, pouso 1-7, baixar travado, Bravo Tetango. Ali, X-Ray, chame a torre na frequência 1-1-8, decimal 9. Entre o meu chão, X-Ray, chame a torre na 4076, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Desce para 2 mil pés, reportar estabilizado, azul 4076. 363-56, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 080, ajuste 1018. 4080, via Mari, azul 663. 3216, pode prosseguir e descer. Pode valetar, só para evitar aqui uma formação à direita, Autorizado, desvio o gol no 962. 962, gol no etapa. 3895, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. Vai chamar Recife agora, já 3895. O 3216, prossegue descida. 3216, desça para 3 mil pés, canceladas as restrições de altitude em etapa. Cancelada a restrição de altitude em etapa, 3216. Xanai 6356, desça para nível de voo 060. 060-6356. Então 3895, Recife 1251, alterna 13395. Quatro,

nós. Pouso Romeu Charlie. Afirmo. Torre Salvador, bom dia, azul 4076, estabilizado, ILS. Azul 4076, aguarde, pista livre. Embraer acompanha iniciando a decolagem da 190. O ajuste é 1018. Sente, aguardando pista livre, azul 4076. Ator 32, acione identificação. Ator 32, contato radar a 63 milhas sudoeste de Salvador, mantendo 090, voe Mari para interceptar a chegada, reposte quando a unidade descida. Bom dia. Meu Charlie, X-ray, no solo ao 19, o hangar de estacionamento. Trocou no 44, vai cruzar 2000. O 4144, contato radar na decolagem, poderia sair da Arbor para o nível de voo 360. Arbor 360, poderia aprovar a Elefa da presente? Tem o perfil da saída, o azul 4144. Mantenha perfil então. 150, 150. Segunda direita, Indy Alpha. Espero no zero, torre 198, decimal 95, altímetro no 098. Convoio, bom dia, boa noite, 64. Indy Alpha, 1895, a torre. Está lá na sua escuta, bom dia. Boa noite, 64. Tá 3216, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Boa noite, 1962, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, tá pistando 0, reposta estabilizada. só dinheiro, isso aí dá 190, igual 90. Guarde pista livre. Aguardando. Canar 6356, desça para 4.000 pés, o ajuste 908. 4.018, 6356. No solo, aos 20, chame o solo 219. 219, 4076. Sorregou no 864, só no ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera, gol no 864. Mantenha o ponto de espera, gol no 864. Alô, bom dia, azul 4076. Azul 4076, táxi Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso, 4076. Tan 3216, reporta aqui um bando de urubus, praticamente no alinhamento, e ele é a 1500 pés de altitude. Presciente, grato pela informação, Tan 3216. Ok, então no alinhamento ligeiramente parecido. Presciente. O ajuste em Salvador 1018. Sete gols a 067, Guarulhos, aprovado 3620, via Brasilou 10, acertar o Baté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Colonão 10, curva direita, subindo da El, após Leda, após direto Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alva, Motiva. Aciona 5173, controle 20, decimal 8. Maioto Gol 2067, portão 10, chame pronto, pushback, acionamento. Tráfico, boa tarde, Chanel 62. Azul 4076, Juliette, portão 09. Juliette 09, 4076. Chanel 62, 13, prossiga. Com a mais autorização, Galeão. Chanel 62, 13, Galeão, aprovado 3620, via Pernovember 857 até Moussu. Mike Oscar, Lima Sierra, uniforme Moussu, após conforme rota. Colodão no zero, curva direita, subida da El, após Leda, após direto Irume. Índia Romeu, uniforme Mike, Índia Irume. Aciona 5135, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado o 360 para o Galeão, na Dael, Leda, Irume. Você coloca a curva direita, uniforme número 87, aí é Moussu, no nível 360, transponde 5135. 120.8 é o controle, a ponte é 8. Correto, chanel 6213, portão 8, me pronto, pushback, sonamento. Correto. Solo 124, libere a direita, solo 219. 219, 32, ano meio, obrigado. Tumba 28, B7, contato radar, 60 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo 110, no ajuste em Salvador 1018. Autorizado a proa Salvador, o Rumba 27. Uma 27, copia o controle. Azul 4144, chame centro Recife, frequência 1260, alternamo 288. 260 ou 288, 4144, boa tarde. No 962, livre pouso, 1-0, vento 1-30 graus, 08 no oeste. Boa noite, 64, decolar 235, chame o controle, 208. 208, gol no 864, bom dia. Estado da 6356. Complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 1-8, decimal 9. 6356. 1864, decolado na Puca, Jamo, Aracaju. 1864, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 350. Puca 350, gol 864 via. Aguarde autorização de pouso, registro no 017. Aguardando 962, no solo 27, chame solo 219. Salvador, voo 962. 962, táxi Alfa e Juliette, portão 07. Ano 30 graus, 08 nós. Fiquei livre No 864, chame centro Recife na frequência 12685, alternando 2545. 2825-2545, gol no 864, bom dia. Bom dia. Pastor 32, desça para 4 mil pés, o ajuste 1017, cancelada as restrições de altitude em TAP. Está descendo para... para 4 Hotel, ajustado 10 no 720 da. Me chamou só? Prossiga, Lima, uma Fox, formação, Mike. Lima Fox, confirme o Fátio se encontra, decolando 17. Autorizado, Lima Lima Fox para Serra Novembro Bravo Romeu Barreiras, Plano Yankee, nível 220, inicial 220, prossegue direto em Sóis, após, conforme a rota do plano de voo, e após uma posição coordenada, cancela, prossegue visual no 045. Correto, disponível, decolando a 17, curva esquerda, subida Momo, após direto Lençóis. E após Lençóis, conforme rota do plano. Aciona 5131, controle Salvador 120 decimal 8 e a torre 118 decimal 95. Destino Barreiras, Lima Lima Fox autorizado Barreiras, Serra Novembro é Bravo Romeu e o nível visual 045, após uma posição coordenada, após de Lençóis, após a, o VOR de Lima Eco Novembro Lençóis. Passe 5 para acionamento, chama a torre no 8 decimal 95, altímetro no 0 no 7, Lima Lima Fox, tem um bom voo. Olá, Sarabia 3, 356. Bom dia, Taxi Alfa, Juliette, portão 11, portão 11. Alfa Silvestre 11. Salvador, Castador de Amato. A Fox, Livre Acionais, Xandrax. Tente da Mike, localização de Cisne, PSL. Calvel 64, autorizado Recife, Serra Bravo Romeu Fox, nível de voo 170, via Golf 677, decola da pista no zero, após decolagem curva esquerda, subida Conde, aciona transponder 0264, controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Para o Cascavel 64, autorizado de Recife, 170 via Golf 677, decola do 0 com curva esquerda, seta Conde, aciona 0264, controle 1208, torre 1199. Para o Cascavel 64, diversionamento chame táxi. Chamada táxi. Informação, Mike, descendo ao 150. 3804, aciona identificação, via chegada a mar e desça para o nível de voo 050, ajuste em Salvador no 08. Mano 08, via 050, 3805. Pastor 32, chame final Salvador na frequência 119, decimal 8. Salvador, uma boa tarde, o 363-0. 36330, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste 1097. 060, 1097, possibilidade de Brasília habitar, transmite a informação mais. Mantém o perfil da chegada, o Oceano 6330, número 3 na aproximação. Mantém. De Salvador, o azul 2926, com informação mais. O 2926, aciona identificação, voando Obdude para interceptar a chegada Mari, reporte quando no ideal descida. Faremos no ideal descida, chama 4 milhas Obdude. Voo 2067 no portão 90, por isso eu não me chamo Bush? É o voo 2067 no portão 10. Livre, voo 2067, portão 10, chame táxi. Voo 2067. Salvador, Oceano 3283. Salvador 2230, aciona identificação via chegada Amanda, desça para o nível de voo. Nível de voo 070, ajuste no 017. Amanhã 070, no ajuste 1017. 2230. Via peso Luno 7, colada 10, curva direita, subida Arbor, transição Elefa. Aciona 5410 e controle Salvador 120, decimal 8. De voo 360, perdulou 97, decolada 10, curva direita, Arbor, Elefa. 5410, Santo Mundo, 208, controle. Correto, 3283, portão 2, chame pronto, pushback. Semana, obrigado. Tener 6330, autorizada para o de ITAP. Voo 2067, pronto para o táxi. Nossa POV de 183, autonomia de 4 horas e 5. Alternando o Galeão. Voo 2067, táxi autorizado, parte principal India e Alfa, ponto de espera, torre 98, decimal 95. Altímetro 1017, tem um bom voo. Gente, posiciona 0107. Apesar de Apache, o Índia no ponto 0-0-0-2-1-1-8-1-9. Obrigado, e uma boa tarde, povo 2077. Fala, chave, 2-1-3-1-8, pushback, acionamento. Tendo Albuquerque do Sol, Oxana 6213, após a passagem a cauda Boeing 737 da Gol, sendo táxi através do portão 11, após o tráfego em coordenação está autorizado no portão 8, chame táxi 6213. Passando o voo 611, táxi 6213. Cascavel 64 estacionado, parte de pronto para táxi. Cascavel 64, altímetro 1017. Sem livre táxi, na hotel, mantém a posição no hotel, chamando a torre em 118, decimal 95, bom voo. Taxi até o hotel, lá chama a torre 1895, ajuste altímetro 1017. Cascavel 64. Livre pouso no 0, venta 130 graus, 08 nós. Perdoe, livre ponto. Calibre 2230, desça para o nível de voo 050. 050-2230. Salvador, Cascavel 64 no hotel. Mantenha o ataque hotel, Cascavel 64, tráfego na final 10. Mantém, hotel 64. Salvador 6330, pequeno desvio, ele já retorna a chegada, missão Cubo. Tente livre desvios, Oxana 6330, reposte por término de desvio. Foi bravo. 17, próxima vez, Salvador. Afirme aeronave modula para o controle. 17, próxima vez, Salvador. Tente rumo a 27, voe na proa de Kong. Mantenha o ponto de espera. Chanel 6330, chame final Salvador na frequência 119.8. 198, boa. Sala do 2230, confirme sua velocidade indicada. 240 no momento. Não, 230, vai informar 245, 2230. Confirme 245. Afirmativo, 245, 2230. Sala do 2230, reduz a velocidade para 2209. Afirmativo, está reduzindo. Azul 2926, confirme a velocidade de cada. 230 no momento. Firme, azul 2926. 230, 230. 26. Exatamente, 219. Ok, livre cruzamento, na delta, vai chamar solo 219, é bate. Bastou 32, após o Hércules. Liberar o hotel, prossiga para o pátio militar. Livre decolagem 10, vento é 130 graus, 07 nós. Livre decolagem 10, voo 2067. Salvador, boa tarde, Azul 2743, tente a reclamação mais. Azul 2743, acione identificação. Após Coral, vou na proa de Mari para te acertar a chegada. Reposte quando o negócio descida. Ficou após Coral, boa Mari para a chegada. Reportar a para descida, Azul 2743. Voo 2067 decolado aos 47, controle 1208. Controle 208, uma boa tarde, 2067. 7, contorno Cateiro Central, após via Índia e Alfa, ponte espera da 10, número 2, na retaguarda do Repois da Avianca. Chame a torre novamente 118, decimal 95, bom voo. Juliette, Índia Alfa, vai na retaguarda, ponte espera, lá vai chamar 2295, vai chamar 2295. 3804, passou Índia Sierra, baixado travado. Projeto 3804, livre, pouso 10, vento é 130 graus, 08 nós. Pouso na 10-3804. Foi o ataque Xanel 63, ponto espera 10, ponto. Boa tarde, Xanel 62, 13, mantenha o ponto espera. Temos Lima Fox, livre táxi, chame na papá. Minutos a 3, 2 e 3. 2926, chame sinal Salvador na frequência 199, decimal 8. 199, decimal 8. Boa. Safa mais, solicita 360, passa a falta no 04. Livre o táxi via 17, reporte alinhado e pronto para decolagem. Reporte alinhado. Zulu no meia, até Belo Horizonte para botar o Zulu. Apoio direto Chomode, X-Ray Oscar, Mike Oscar Delta Chomode. Após Upper Zulu 30 até Entite, Eco November Tango, Índia Tango, Entite e após conforme rota. Decola da 10, curva direita, subida da El. Após Leda, após direto Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5411, controle Salvador, 120, decimal 8. Nascimento, passando em frente a mão, 3-0, Upper Zulu 10, Pumbate, Upper Zulu 6, Belo Horizonte. Chomode, Upper Zulu 30, Entite, depois direto São Paulo. Você fala da 10, primeira curva direita, na da El, Leda, Motiva. Controle 208, 3-4-4-9. Porta 3605, portão 4, chame pronto, puxe back, acionamento. Camarada. 50, direito, 129, ao livrar. Direito 129, bom dia, professor. Guarda coordenação com o centro. Centro. Está no ponto de espera da 10 pronto. Mantenha o ponto de espera, Cascavel 64. A manter, Cascavel. Prossegue coordenadas. Conforme a rota do plano, após cancela. Prossegue visual no 145. Decola da 17. Curva à esquerda após a decolagem na subida a Momo. Transição VATAP, aciona 5415, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado carreira, linha de voo 220, quilômetro, após o futuro com o ponto rota, cancela, de volta 5% de cola, pela esquerda, da ponta VATAP, 5425, 208, mais prazo do ponto. Salvador, bom dia, tá 804, depois do canal. Delta 304, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 204. Mike Bravo, informe, parte 5, confirme pessoas a bordo. Chama a torre agora, 18895 para acionamento táxi. E decolagem, altímetro no 0, no 7. Tem um bom voo, Mike Bravo, informe. Após 6213. Decolado ao 52, chama o controle 1208. 208, boa. Boa tarde, Chanel 6213. Chanel 6213, contato radar na decolagem, via saída da El, suba para o nível de voo 360. 360, 6213, quando possível, por onde Leda? Quase 2000 pés, autorizado Leda, o Chanel 6213. 6200, obrigado. Aguarde, autorização de pouso. Tente, vamos na aproximação 2230. Siga rumo 27. De Alfa, quando espero no 0, estou indo no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 7, bom voo e boa tarde, TAM 3, 2, 8, 3. De Alfa, de 2, 5, 7, bom trabalho a todos aí, TAM 3, 2, 1. Salvador, boa tarde, boa noite, 6, 7, só tem uma informação mais da atualização Brasília, posição é a de Pérez 7. Juliette, chama 330, táxi via Alfa, após Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, 330. Solo, 132, eu não me informação mais, posição.